Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile. Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro. Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz. Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires. Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. María Betania es una cantante brasileña conocida popularmente como la Abeja Reina. Es la cantante femenina que acumula el mayor número de discos vendidos en su país. María Betania Viana Teles Veloso nació el 18 de junio de 1946, año que se aprobó la quinta constitución de Brasil, lo que marcó el regreso a la democracia. Es hermana del compositor y cantante Caetano Veloso, conocida por el singular color de su potente voz de contralto y la intensidad de sus interpretaciones. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Brasileirinho, que la cantante brasileña María Betania publicó en 2004. Cosi orixá, eu orixá. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um ciúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Quem é você? E o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suor unir. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suor unir. Cosi eu é, cosi orixá, eu orixá. Sem folha não tem som, sem folha não tem som, sem folha não tem festa, sem folha não tem festa, sem folha não tem nada, sem folha não tem nada. Eu guardo a luz das estrelas, de cada folha, sou aroní. Estás escuchando

jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. Jurema. Cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, jurema. Cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde. É da cor do mar. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. En 1966 participó en los espectáculos Arena Canta Bahía y Tiempo de Guerra, bajo la dirección de Augusto Boal. En 1978 se convirtió en la primera cantante en vender más de 1 millón de copias con su disco Alibi. En este disco figuraban temas como Negue, Explode Corazao, Ronda, Cálice, de Gilberto Gil y Chico Buarque, y la histórica versión hecha junto a Gal Costa de Soñum Meu, de Dona Ivonne Lara y Delcio Carvalho. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores, danças. Brasil que eu sou, porque a minha expressão muito engraçada, porque o meu sentimento muito pachorrento, porque o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descendo do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descer do céu, clareando o encanto da espada espelhada, Deus, viva a vida, meu santo. Que seria de mim, meu Deus? A mim o honroso título de doutora honoris causa, e isso me enche de alegria. Agradeço mais uma vez, mas acrescento que estou aqui em primeiro lugar como mulher. Digo isso a fim de marcar a necessidade sempre urgente de ampliar o lugar das mulheres na sociedade civil brasileira. E mais, estou aqui como trabalhadora, como uma das muitas trabalhadoras desse imenso, formidável e difícil país. Mas falo a partir de um lugar específico, a música popular. Aqui está ela, a canção e sua história, a canção e sua força, a canção e seu sangue, a canção e suas asas, o ritmo de suas asas, a canção e suas dores, a canção e suas alegrias, suas aleluias. No Ceará, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, não importa onde, é sempre o palco que me conduz. Este lugar sagrado, lugar de festa, onde a menina de Santo Amaro fincou seus pés e de onde, em reverência, olha nos olhos da vida e canta. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Obrigada, senhores. Toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa onde o santo é protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre um quadro desse santo salvador. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Por isso mesmo, não devemos esquecer a grande data, dia 23 de abril. Vamos cantar com alegria e prazer,

mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Ai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gado e vai pra junto do teu bem. En sus conciertos, Betania suele recitar poemas en portugués entre canciones, tanto de grandes autores brasileños como portugueses. El sincretismo religioso afro-brasileño, el drama y la pasión son temáticas muy frecuentes en sus álbumes. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada, ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio, eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora, mas Virgem Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante do mundo, já bem distante, nós paremos um instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó, Virgem dos meus pecados, me dê absolvição. Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram é capaz. Sussuarana, meu coração não me engana, vai fazer 5 semanas, tu não volta nunca mais. Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada, ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio, eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora, mas Virgem Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante, do mundo já bem distante, nós paremos num instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó, Virgem dos meus pecados, me dê absolvição. Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram a capaz. Sussuarana, coração não me engana, vai fazer 5 sumana. Tu não volta nunca mais. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Brasileirinho, que la cantante brasileña María Bethânia publicó en 2004. Da floresta, um índio guerreiro da raça Tupi, vivia pescando, sentado na margem do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba na qual habitava a filha formosa de um moro bixaba. Um dia encontraram, senhor da floresta, no rio Chuí, crivado de flechas de longe atiradas por outro tupi. E a filha formosa do moro bixaba, quando anoiteceu, correu subindo a montanha, no fundo do abismo desapareceu. Naquele momento alguém viu no espaço a luz do luar. Senhor da floresta, de braços abertos, risonho a falar. Ó virgem guerreira, ó virgem mais pura que a luz da manhã, iremos agora unir nossas almas aos pés de Tupã. Bethânia es reconocida por su fuerte presencia y su contagiosa espiritualidad, y comparada por muchos a un orisha. De marcada personalidad y temperamento, dice lo que piensa y son famosas sus innumerables peleas con directivos de compañías discográficas por cuestiones éticas y creativas. Quien castiga nem é Deus, é os avessos. Purificar o subá é mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dourada rainha, senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o subá é mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dourada rainha, senhora.

na hora serena e calma, a sombra confia ao vento o limite da espera. Quando dentro da noite reclama o teu amor, acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura. És linda e meiga, sentir meu amor e sonhar. Acorda, vem ver a lua. El texto del programa fue extraído de la página cubana Ecurred. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Brasileirinho, que la cantante brasileña María Betaña publicó en 2004. Este disco tuvo la dirección musical de Jaime Alem y cuenta con la participación especial de los poetas Ferreira Gulliar y Denise Stoklos, del grupo instrumental Wacti, del grupo coral Tira Poeira y de las cantantes Miucha y Nana Caimi. Dedicamos el programa a las pálidas rubionas de un cuento de Tunión. Chau. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um ciúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Quem é você? E o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suor unir. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suor unir. Cossi eu é, cossi orixá, eu orixá. Sem folha não tem som, sem folha não tem som, sem folha não tem fé, sem folha não tem fé, sem folha não tem nada, sem folha não tem nada. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha,